CBN Foz. 9 horas e 14 minutos, e você acompanhou agora, cerca de uma hora atrás, aqui na programação da CBN Foz, uma edição especial do nosso Café com a CBN, com a presença do secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, José Richafir, que falou um pouco a respeito do viaduto, a questão também duplicação da BR-277 aqui na fronteira. E eu recebo, neste momento, aqui no estúdio, o secretário de Assuntos Estratégicos do Governo do Estado do Paraná, Edson Casagrande. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos. Para nós é uma satisfação, um prazer estar aqui na CBN, na cidade de Foz do Iguaçu, conversando, trocando ideias e até vendo aí o que a gente pode fazer, o que mais podemos fazer por Foz do Iguaçu. E hoje teremos a presença do governador Beto Richa aqui na cidade, que vai fazer anúncios de programas de apoio a municípios paranaenses. E também temos em debate aqui na cidade a situação do Hospital Municipal. Eu me lembro que na última vez que nós conversamos aqui nas ondas da CBN Foz, houve uma participação sua, uma intermediação com relação à Prefeitura, ao Governo do Estado, para que se chegue a uma solução para esse problema da gestão do Hospital Municipal. Como é que estamos nessa discussão para encontrar o modelo ideal? Bem, é importante ressaltar que o modelo de gestão do Hospital Municipal, ele é questionado pelo Ministério Público. Então, tem duas situações. Uma é ampliar os recursos do Estado, buscar trazer mais recursos, e outra é o modelo de gestão. O modelo de gestão é o Ministério Público que está questionando, e aí tem que se buscar um novo modelo de gestão, uma nova forma de fazer a gestão. O que o Ministério Público apregoa, não só para Foz do Iguaçu, o que defende é o modelo de concurso, é um modelo que, a nosso ver, ao meu ver, é um modelo que está falido no Brasil, é um modelo de gestão de saúde falido, ultrapassado, vencido, onde você gasta o dobro em nome da legalidade. Ou seja, aquela bandeira da legalidade, você gasta o dobro na gestão, com custos altos, com concurso para funcionários, médicos, enfermeiros e todos os funcionários do hospital. E nós não vemos nenhum hospital funcionando adequadamente, a não ser aqueles hospitais universitários, são os hospitais que o governo do estado mantém no Paraná, inclusive, mas eles custam mais do que fazendo uma gestão da forma com que está sendo feita. Mas o prefeito está sendo colocado aí na contraparede, falando assim o português bem claro, e tendo que buscar uma alternativa. Então está procurando apoio do governo do estado, e nós, como parceiros da administração municipal, estamos auxiliando para que a gente ache uma alternativa, não só de recursos do governo do estado, ampliando os recursos para o hospital de Foz do Iguaçu, para torná-lo um hospital regional, torná-lo um hospital para que atenda toda a região, mas também no Ministério Público, buscando uma alternativa de gestão que seja mais eficiente e seja mais econômica. Porque se você tem um orçamento de 5 milhões para o hospital, se você toca ele de forma errada, você vai fazer com esses 5 menos do que você faz tocando de forma eficiente. E, da mesma forma, você pode, às vezes, ter que buscar mais recursos do orçamento do município, tirando de outras áreas, para manter o hospital funcionando. Então, nós temos dois caminhos para seguir. Primeiro, é buscar uma forma de gestão legal e eficiente e com baixo custo. E, da outra forma, é buscar mais recursos para subsidiar o atendimento, já que o Hospital de Foz do Iguaçu, ele é mantido pelo município, porém ele atende. É um hospital que tem características particulares. Talvez poucos hospitais do estado sejam parecidos com esse aqui. Ele é municipal, mantido pelos cofres do município, porém atende outros municípios da região, atende todo o volume de turistas que vem para cá e atende também os nossos irmãos paraguaios, sejam brasiguaios, sejam paraguaios. Então, é uma situação particular. E nós temos que buscar no governo do Estado apoio, auxílio no custeio e também no governo federal, porque este hospital ele faz um atendimento diferenciado e o governo federal tem que participar também com recursos no custeio desse hospital, além do governo do Estado que já está se propondo. Mas o que o prefeito Reni Pereira e nós estamos trabalhando em conjunto é para torná-lo um hospital regional, para que o Estado possa estar presente não só com recursos, mas também auxiliando na gestão, uma vez que ele atende toda uma região. Eu não tenho dúvidas que nós vamos ter avanços nessa área, embora tenhamos muitas dificuldades nessa questão da gestão da saúde pública, que hoje eu diria para todos os ouvintes, o problema não é a saúde pública do país. O problema não é a falta de recursos, é a forma da gestão que é feita, é que se gasta muito e se faz pouco. Sua secretaria é a Secretaria de Assuntos Estratégicos do Governo do Estado do Paraná. De que maneira a própria secretaria e a sua figura como secretário de Estado pode auxiliar nesse processo aí de diálogo do município com as esferas estaduais e, por que não, também as esferas federais? Bem, no Estado nós estamos já trabalhando de todas as formas, como um embaixador do município de Foz do Iguaçu no governo do Estado do Paraná, articulando, trabalhando em todas as áreas, inclusive com o governador. Então, nós, nesse sentido, nós estamos trabalhando diretamente, uma vez que nós temos uma forte parceria com o prefeito Reni Pereira e nós temos a obrigação, o dever, a obrigação de auxiliar no encaminhamento dessa situação. No governo federal, nós não fizemos nada, mas nós estamos planejando apresentar um projeto no Ministério da Saúde e aí dependemos, aí é interessante que o Estado esteja em conjunto para a gente receber recursos, subsídio. Ou seja, quanto mais nós conseguirmos do orçamento do Estado e do orçamento da União, menos vai gastar do orçamento do município e aí sobra para você investir em outras áreas que são particulares de Foz do Iguaçu. Daqui a pouco, 11 horas da manhã, na Prefeitura Municipal aqui de Foz do Iguaçu, inclusive o novo Procurador-Geral do município, Dr. Assir Bueno de Camargo, vai conceder uma entrevista também para falar dessa questão do Hospital Municipal, que é realmente algo que preocupa a população aqui de Foz. Nós sabemos, por exemplo, que existe, já por lei criada aqui na cidade, uma Fundação Municipal de Saúde, que é vista até como uma das alternativas para tentar solucionar esta questão. Agora, outro ponto que devemos enfocar na questão do hospital é justamente isso, é um hospital municipal, mas que é referência regional, atende 9 municípios aqui no extremo oeste? Sem dúvida. Bem, quanto à questão da gestão, da questão da legalidade, o doutor Assir primeiro ele é um procurador de justiça aposentado. Eu acho que o Reni Pereira, não só nessa questão do hospital, mas em todas as questões jurídicas da prefeitura, ele fez uma excelente escolha nessa assessoria. Então, é uma pessoa que tem amplo conhecimento e vai dar segurança jurídica para o município de Foz do Iguaçu, porque nós sabemos que se você não tem uma questão jurídica bem encaminhada, você pode ter problemas no futuro e às vezes muitos municípios pagando contas, gastando dinheiro por formas erradas de agir na administração pública. Então aí o cidadão de Foz do Iguaçu vai ter certamente uma segurança nos encaminhamentos jurídicos do município de Foz do Iguaçu. Agora, o hospital, ele não atende só os 9 municípios. É um hospital que está à disposição de todo cidadão que passa por Foz do Iguaçu. Turistas, estrangeiros, todos que passam por aqui. Eu acho que essa questão, e eu conversando com o prefeito, eu disse a eles, até vendo a preocupação dele, a ansiedade dele em resolver, encaminhar esse assunto, eu falei para o prefeito assim, prefeito, vamos desta situação, vamos procurar encaminhar para uma situação que tenhamos ganho para Foz do Iguaçu. É, mostrando, a partir deste problema levantado pelo Ministério Público, mostrando para as autoridades estaduais e federais o que é o Hospital de Foz do Iguaçu, o que ele pode se tornar, e mostrando que os órgãos, a União e o Estado precisam estar presentes no auxílio na gestão desse hospital. Eu não tenho dúvida que nós vamos avançar. Isso é um assunto que nós não vamos terminar com a primeira decisão. Nós vamos continuar buscando esses recursos, buscando apoio na gestão do hospital, buscando novas formas de fazer a gestão da saúde pública, que, como eu falei no início, hoje, na minha opinião, a saúde pública, o problema não está na falta de recursos ou na quantidade de recursos que é colocado. Está, sim, na forma da gestão que é feita a saúde no país. Daqui a pouco nós teremos o governador Beto Richa aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Ele fará anúncios de importantes programas de cooperação entre Estado e município. E eu já aproveito para lhe perguntar aqui também sobre sua agenda. Qual a agenda prevista aqui para a cidade de Foz do Iguaçu e para a região, representando essa importante pasta de assuntos estratégicos? Bem, nós estamos em Foz do Iguaçu. Sempre que a gente vem para cá, aproveita para estar com o prefeito, com a equipe da prefeitura, com a equipe do governo do estado. E hoje, principalmente, nós teremos a presença da maioria dos prefeitos do estado do Paraná. O governador Beto Richa estará fazendo anúncios importantes para administrar apoio aos municípios, principalmente os municípios menores, e nós estaremos juntamente com os demais secretários de governo que estão na cidade, uns que já vieram ontem, como é o meu caso, outros que estão vindo hoje, atendendo os prefeitos de todo o estado do Paraná, ouvindo, encaminhando assuntos, sejam eles assuntos específicos de cada município, como também assuntos gerais. Nós vamos estar durante o dia todo aí para atender os prefeitos, conversar com as lideranças e procurar ouvir e encaminhar os assuntos que são os pleitos aí de todos os municípios. Foz do Iguaçu, uma espécie de segunda capital do estado, até porque a gente pode ver o seguinte: quando o governador organiza eventos em Curitiba, que já é até tradicional, até pela sede do Palácio, temos lá uma grande presença de prefeitos, autoridades, mas aqui em Foz do Iguaçu também, eu particularmente não me lembro de termos tido tantos eventos aqui na nossa cidade com essa participação de pessoas, de autoridades de vários cantos do estado. Foz do Iguaçu adquirindo aí uma importância cada vez maior nesse contexto administrativo estadual? Nós estamos trabalhando para que isso ocorra. Essa parceria do município de Foz do Iguaçu com o governo do estado, ela está fluindo muito bem. Com isso as coisas melhoram, as coisas facilitam, e esse já é o segundo evento de prefeitos do estado do Paraná feito aqui em Foz do Iguaçu. É uma forma também de apoiar o turismo, porque a gente sabe que num evento desse naturalmente ocorre o turismo, muitos estendem, muitos prefeitos acabam vindo com a família, com a esposa, com os filhos, e acabam estendendo. É uma forma até de incentivar para que a cidade de Foz do Iguaçu ganhe com isso também, a gente descentralizando, tirando da capital, e eu não tenho dúvidas que, da forma que está acontecendo, mais vezes o governo do estado vai estar presente aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Nós, hoje, todos os secretários estão por aí, estão visitando, estão recebendo companheiros para conversa. Para isso é importante, porque Foz do Iguaçu fica na lente de cada um, as pessoas ficam conversando, procurando alternativas para auxiliar o município de Foz e a região aqui. Recebemos aqui na CBN o secretário de Estado de Assuntos Estratégicos, Edson Casagrande. Casagrande, muito obrigado pela participação aqui na Rádio Que Toca Notícia. Obrigado a todos e podem contar conosco sempre que precisarem de alguma informação, nós estaremos à disposição para passar ou esclarecer a todos os cidadãos.